Jamais. E ela disse pra mim que não quer mais voltar. Disse pra mim que não quer mais me ver. Se a gente não é mais um par, eu aprendo a viver sem você. Tu nunca entendeu minha vida. Eu correndo sempre de segunda a segunda. Reclamava que eu não parava em casa. E eu doido pra morar dentro dessa bunda. Esse maço no bolso é meu melhor amigo. Parece contigo. Também sei que ele vai me matar. Mas pelo menos esse vem com aviso. Minha avó dizia sabedoria pra vida inteira. Porque viu muito brilho nos olhos. Se perder na sombra da olheira. Pergunte a quem parte amanhã o valor que existe no hoje. Pergunte a quem perdeu um amor quantas horas que dura uma noite, nega. Desde menor, acostumado a lidar com perdas ou com presas ou apenas com suas pernas. No fim das contas, o que eu quero mesmo é te encontrar na Lapa. Te trata como estranho e te dá dor, beijinho na cara. Olhar nos teus olhos pra poder encarar tua alma e te mostrar que eu sou o único que o tempo não sara. O seu amor. Jamais. Não sei se isso acabou, é questão de tempo. Hoje esquece tudo e só curte o momento. Que a vida é tão curta e o sentimento é grande. Nossa história foi lapidada de poder. Tu ama a fama, o dinheiro de diga, diga. Tu quer me ver rico, famoso ou feliz? Diga, diga. Tu ama a colheita ou a minha raiz? Tu ama o que eu sou, só o que eu fiz. A gente era lindo que nem Djavan. Pena que acabou sendo igual flor de lis. Eu te disse que na relação não existe vice. Que a razão te leva à velhice. Mas viver sem emoção te deixa com rugas mais fundas que cicatrizes. Já quem me dera se tu me ouvisse. Hoje sou eu que não ouço planos. No começo a gente era amigo. Hoje a gente se trata que nem estranho. Sei lá. Não sei se isso acabou, é questão de tempo. Hoje esquece tudo e só curte o momento. Vida é bem curta e o sentimento é grande. Nossa história foi lapidada tipo diamante. Não sei se isso acabou, é questão de tempo. Hoje esquece tudo e só curte o momento. Que vida é tão curta e o sentimento é grande. Nossa história foi lapidada tipo diamante. Jamais. O homem que nunca amou de verdade não sabe o que é sentir o cara mais forte do mundo e mais fraco ao mesmo tempo. Mas me diz, o que tu quer agora? Agora, guru. Agora eu só quero é paz.